Mas eu toquei o tempo todo no 1, meu irmão. Tocando o tempo todinho no um, velho, aí, ó. Thank you.